original rap freestyle, mano, Kit City, conexão Recife, Lucas Solares, Oriente. E hoje eu me sinto tão bem, tão bem, tão bem. Acordei com o sol me dando bom dia, fazendo jus à sua presença. Que dia, que dia. Não devo nada a ninguém, ninguém me deve nada também. Então tá tudo bem, tomando uma Heineken. Louvo o São Jorge bem, quero ir bem mais além que o mais e que o porém. O pai tá com a tiara, praia nela sempre tem. Viver 100 anos a 1000 ou 1000 anos a 100, não me importa mais a quem. Faço o que me convém, quero honrar o meu gen. Sei que Deus quer o meu bem, ele não quer os meus bens. Me amarra em Eminem, mas prefiro sabotagem. Até com compromisso e também minha viagem. Não sou pelos que falam, sou pelos que agem. Desejo a todos paz, amor e muita sacanagem. Os passarinhos passarão, sou mais dois voando que um na mão. Poucos têm o poder de contemplação, de separar o artista de sua composição. A aquarela de Deus bem na palma da sua mão. E hoje eu me sinto tão bem, tão bem, tão bem. Acordei com o sol me dando bom dia e fazendo jus à sua presença. Que dia, que dia. Bom dia, sol. Escovo o dente ainda dormindo, abre a janela, sunny day. O céu azul, o dia lindo pra praiana. Pro Paulinho, ganja, place, paradise. Tá com a cara, back, track, proteção pelos locais do sol. Sul, sul, rotina altinha, olha na montanha, fim de tarde. A rapaz que vai de tênis pra praiana. Clube do camalha lá do 4h20 pra esperar a tarde passar e o astro rei repousar pra lua chamar. A malandragem do RJ pra ir pra rua vadiar. Olha, jovem na cidade, eu e um brother de carrinho, bebendo um gelinho, já tá bom pra mim. No momento eu tô afim de ficar tranquilo assim, me energizar pra voltar e mostrar que falta ideologia no som. E calar a boca desse monte de cuzão, o mais doidão vai abalar o alicerce de uma geração. Então eu vou pra praia pra ver o mar, sentir a onda bater, ideias clarear. Em um segundo eu giro o mundo, tudo pode acontecer. Hoje eu me sinto tão bem, hoje eu me sinto tão bem. A liberdade surte efeito, acordei com o pé direito. Não vem com essa de defeito, nada bala a alegria de um sujeito que vê na simples questão de estar vivo um bom motivo pra comemorar. Se é pra comemorar, eu quero estar na praia, na gandaia, com os meus amigos que fecham comigo. Só disso que eu preciso, enquanto a minha mina passa o protetor solar. Eu vou pro mar, eu vou pro mar, e sinto a natureza me abraçar.